Após portão 9. É portão 7, corri, portão 7. Meu portão 7, ok? 3605. Para o 7. Salvador, confirme para o 3152, segue o WebJet, mantém? Está negativo, livre táxi conforme a instrução, chame turno no ponto de espera pronto. A instrução foi para reportar no ponto de espera, apenas. Sim, então, reporte no ponto de espera pronto. Você vai ver, Juliette, ó. Um segundo, o problema tá parado aí? Chama, amigo. Ok, conforme a instrução, livre táxi, chama no ponto de espera pronto. Confirma, via Juliette? Afirmativo, via Juliette. Então fala, via Juliette, é mais fácil. 4, passando 195 para 190. Salvador, poderia informar para o 6747 o motivo da demora, senhor, para iniciar o táxi, dá um problema? Tá, vai seguir agora o táxi, está passando à sua direita, ele é o número 1, o senhor segue ele agora com o número 2, chama a torre 186 pronto. Chamarei 186 pronto, 674. Aqui o portão vai ser o portão 9 mesmo, ok? Esquerda é portão 9 autorizado. Esquerda para o 9, tá, 3-3-0. Controle Salvador, Xanera 224. Xanera 224, aciona identificação, chegada a MAN, desça via para 2000 pés, ajuste altímetro 1013.2. Reporte localizador estabilizado, é o número 1, o Xanera 224. Desça para 2000 pés, vai descer via, ajustado 1012, vai reportar estabilizado como número 1, 6224. Graus 10 mais. Autorizada a linha de cola, 3152. Também o seu pushback e autorizado 360 para Guarulhos na Polisque 50. Decola da 10, curva direita na saída da El, Leda e depois Pidev. Aciona o código 5156 e o controle 119.8. Boa noite, é web 6747, ponto de espera da pista 10 pronto. Sente, mantém a posição. Mantendo. Direito precisa sair da El, Leda, Bidev. Aciona 51-56-198, controle Oxana 63, manda 3. Estimativo, chame para o táxi. Chama na táxi 63, manda 3. Chama no 031-52. Ciente. A 6747 autorizado, alinhar e manter. Alinha e mantém o 6747. Salvador, boa noite, Abono 076, negativa X. Abono 076, acione identificação, chegada Mari, desça até o nível 050. Salvador está operando visual, pistão no zero, o vento é de 120 graus com 10 nós. A temperatura está entre 26 e 28 graus. O ajuste 1013.2, informando que o artista está fora de serviço. Tá certo, das condições, eu vou na 076-050. 3152, decola os 39, controle 19 decimal 8. 19-8. Controle então 3152, decolou, perfil da boca na saída. 3152, contato radar, sub, mantém o nível 330, mantém a saída boca. Acessão 330, perfil da boca, 3152. Solo para o táxi, Ocean M3, 121 a bordo, 4 horas, Galeão. Táxi, não pode esperar, pronto, 286. Sim, Livre Táxi, 286 com a torre, chama na pronto, Xana 63, 13, boa noite. Falou, teria autorização e as condições para passar para o 4209 da Azul? Eu não entendi. O Azul 4209 está pronto para cópia, 380 para Confins. Solicita as condições do aeródromo. Ok, só um minutinho, eu vou chamar. Tá ok, na escuta. Ali mantém 6313. É 747, decola os 42, controle 19, decima 8. Paulo Gomes 04, WhatsApp 320, Alterna Recife, e o POV 1291. Prisa pra onde dá, El? 747, contato radar. Subi, mantém o nível 340 e vou ir da El. Quando da El 340, né? 740, obrigado. É 313 para iniciar. decolagem 6313, o vento 100 graus, 1 a 0 nós. Iniciando 10, o 6313. O azul 4209, confirme qual é a rota que tem aí na sua navegação, por favor. Gente, a rota que tem via Vitor Delta, Salvador, após Bride, Upper Zulu 16, Faite, até Confins. Ok, tá correto, era só para confirmar, porque a minha rota que tá diferente, mas a sua rota corresponde aí de Recife, e é a rota correta, tá pronto para copiar. Pronto, copia. Autorizado para Confins do nível 380, na aerovia Pesuru 16, decola da 10 com curva à direita na saída da El, Leda e depois Bride. Aciona o código 5162 e o controle é 119 decimal 8. Gente, autorizado Confins 380, decola da 10, curva à direita da El. Unida após Bride, Upper Zulu 16, pela aerovia, acionou 5162 e 198 controle. Correto, chame para o acionamento, ajuste 10, 13, com a temperatura de 27 graus, operação visual pista 10. Operação 0, Tati Maia. 10 no 13, 27 graus, o azul 4209. Autorizado, né, mantém o 04. A linha mantém o 06-04. 6313, colou os 46, controle 19-8. 19-8, 6313, boa noite. Graus 109. Decolou, boa noite. Tirei 6313, contato radar, suba e mantém o nível 360, saída da El. 360, chinei 6313, pode voar pro de Eudes ou da El? Oi, da El, chinei 6313. Da El, 6313. Tá 3152, chame Recife, frequência 12545. 545 com Recife, 3152. 4 nível de decolagem, vento 100 graus, 10 mais. Ali vai indicar gol 604. Passada a El, possibilidade de bater a proa de Bidev? Chame Recife, frequência 13625, chame o objeto 6747. 13325, é isso? Pia, 13325, alterne 1251. 13325, 251, grato, boa noite. Boa noite. Obrigado. Você também. É 224 de pouso, 100 graus, 109 o vento. Pouso 6224. 604 decola os 48, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa. Controle, ligou no 604. 604, contato radar, subiu, mantém o nível 370, saída Momo. 370, Momo, ligou no 604. Aviador 24, seu solo aos 5-1, livre táxi à direita, mantenha minha escuta, táxi Alfa e Kilo, via Pátio 3, e depois Pátio 1 no Portão 1. Ok, Alfa e Kilo, sua escuta, via Pátio 3, depois Portão 1. Estimativo, no Pátio 1. No Pátio 1. Localizador, Gol 976. 076, autorizado sinal LS, chame agora a torre, no 8612, Gol 076. 1862, até logo, 076. Controle de missão, boa noite, eu trip 55, pelo centro de transferência a 2000, mande. Trip 55 no 5, acione identificação. Canem 3 no 3, chame Recife, frequência 13325, alterne 251. 13325251 com Recife, Canem 3 no 3. Trip 55 no 5, contato radar 68 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância. Foi na proa de Bonfi para a chegada Bonfi, reporte no ideal de descida. Salvador está operando visual, pistão no zero, o vento de 120 graus com 12 nós, temperatura 26 graus. O ajuste 1013.2. Ok, sempre as condições está voando na proa de bom, sempre se trouxe. Mano, livre pouso para o 1076. Afirmativo, livre pouso, 120 graus, 109. Livre pouso. solo pro táxi azul 4209, 3h20, 82 a bordo, Alterna Galeão. Passando 70, igual 604. 604, chame Recife, frequência 12545, alterne 126.85. 2545, 204, boa noite. Boa noite, carregou. O 076, seu solo 57, tá livre o táxi via Alfa, depois Kilo, Pátio 3, chame para ingressar no Pátio 1. Alfa, Kilo, ingressa Pátio 3, chame para ingressar no Pátio 1, 076. Salvador, boa noite, Altan 305, para as condições. Operação é visual pista 10, com vento 100 graus, 10 nós, temperatura 2,6. 305, operação visual pista 10, com ajuste 1013, temperatura 2,6 e o vento 100 graus, 10 nós, visual. Chame para o acionamento e está pronto para cópia. Autorizado para Recife, no nível 330 na Perusque 58, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona o código 5165 e o controle 19.8. 3305 autorizado, Recife, nível 330. Deu upgrade 58, decola da 10, curva à esquerda na Puca, Aracaju. 5165, controle de saída 119.8, tanto 3305. Correto, chama para acionar. Bota lá. Quanto espera o 4209 azul? Autorizado azul, alinhar e decolar. O vento 100 graus, 109. Livre decolagem, o azul 4209. Para ingresso, Pátio 1, 076. 076, autorizado esquerda, portão 62. 62, 076. Controle Salvador, o TIP 55 no 5, no quadrado de trilha. TIP 55 no 5, desça para 2.000 pés, o altímetro no 0, no 3, na presente se tiver condições voe na proa de Pelo, e após Pelo voe Duna, aposto localizado e estabilizado. Ok, para 2.000, a proa de Pelo, após Duna, uma reportagem realizada do localizador, TIP 55 no 5. 4209, decola 01, controle 198. 198, muito obrigado. Muito boa noite, Azul 4209, cruza 1500, a sua escuta. Azul 4209, contato radar, submantém o nível 380, vai Dael. Prode Dael, 380, 4209. Salvador, tá 3178, traz cara. 3178, acione identificação, chegada à Mari, desça e mantém o nível 050. Capitão 050 na Mari, a possibilidade de informar que vai estar em campo, não tem a possibilidade. Ativo artista, fora de serviço, Salvador está operando visual, pista 10, o vento 20 graus com 15 nós, a temperatura é de 26 graus. O ajuste é padrão 1013.2.